351. Bom dia, informação em curso é ao hotel. Para Guarulhos eu tenho nível 360 já aprovado, já está pronto para cópia. Xeremia 251 autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Presuluno 0, Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em lusa no 0, primeira curva à direita, saída da L, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5177, Xeremia 251. Autorizado Guarulhos, 360, Tango Bravo 0, Tango Bravo Eco. Da 1-0 da direita, da L-Motiva, 1-2-2-0-1-1. Xeremia 251 é saída da L, transição Motiva. Da L-Motiva. 6251 negativo da L-Motiva, saída da L, transição Motiva. Da L com todas as instruções de nível da carta. Após da L, voa posição Leda. Após Leda, voa posição Motiva, senhor. Saída da L, transição Motiva. Correto, cotejamento, acionamento 251, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Solo Salvador, azul, Papa Tanguísque. Papa Tanguísque, solo Salvador já está ciente do seu tráfego, confirme. Final do cheque de motores? Confirme. Grato, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, azul Alfa Yankee Whisky. Alfa Yankee Whisky, é isso? Solicito reboque do pátio 3, posição 2 Lima, para o pátio 1, no posição 2. Gente, Alfa Yankee Whisky, aguarde. Número 251 é o Solo Salvador? Alguma previsão de quando vai pedir para o pushback, senhor? Confirma? Alguma previsão de quando vai pedir para o pushback? 0, ciente, grato. Yankee Whiskey, autorizado o início do reboque do pátio 3 para o portão 2 do pátio principal, mantendo escuta constante. Chame o término Alpha Yankee Whiskey. Alpha Yankee Whiskey, ciente. 2, Canela 6251, aluguei para Pushback, estacionamento. Portão 5 aprovado, Pushback, estacionamento, chame 251, chame pronto para táxi. Boa tarefa. Salvador, Azul Alfa e Antuís, informando técnico de reboque, aeronave parqueada na posição 2. Obrigado e um bom dia. Obrigado, Alfa e Antuís. Obrigado, bom dia. Galeão 1 no 43, 5 horas copiado, Xanami 251, táxi aprovado via parte principal e Índia, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 019, no ponto de espera quando pronto, Xanami Torre 1 no 8, decimal 95, 6251, bom voo. Boa espera, 295. tráfego, muito bom dia, esse é o TAM 31-71, estamos na ponte 612 para a autorização. Bruno 71, bom dia, informação em curso é o hotel 320, tem aprovado para Guarulhos, senhor copia? Partido sim, essa informação, hotel. 3171 autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo via Arthur Zulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 320, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5405, TAM 3171. 3171 autorizado 320 pelo uniforme Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita da El Motiva 1208-5405, TAM 3171. 3171 na saída da El Transição Motiva. Da El Motiva, TAM 3171. 3171 negativo da El Motiva, da El Transição Motiva, da El com todas as restrições de nível da carta, após da El voa direto à posição Leda. Após Leda, voa direto à posição Motiva, senhor. Saída da El, transição Motiva. Solo Salvador. Prossiga. Por gentileza, proteja a saída da El Transição Motiva. Eu vai ser protegido duas vezes, colega, da El Motiva. Você precisa falar a palavra transição para que o senhor entenda? Ah, sim, senhor. Então, ok, da El Transição Motiva. TAM 3171. Correto, protegimento TAM 3171 no portão 612, chame pronto para o pushback do acionamento. Segundo decolado aos 38, controle 120 decimal 8. 208, o 62 coro. Controle 6251, Sunshine. Sunshine 6251, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. 360, Zona 31, 71, gate 06, Multiverk aciona. Zona 71, portão 612, aprovando pushback acionamento, pronto para o táxi. Autorizado pushback acionamento, reportará para a táxi, Zona 31, 71. Fale. C51 autorizado, moto lá. Direto monte, pra grato. Oi, ó que nave tá presente. Chegou, ó que nave. Confirme a aeronave que chamou, por gentileza. A transmissão está muito baixa, eu quase não estou entendendo. Por gentileza, eu poderia confirmar? Oscar November Yankee. Oscar November Yankee, ciente. Confirme sua posição e temos que é o reboque. Parte 3, aqui na remota. Fazendo direção para rebocanado para o pátio, o linha número 5. Vamos ver, então Oscar November Yankee está no pátio 3, que é reboque até o portão 05 do pátio principal, correto? Correto. Oscar November Yankee, então autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Oscar November Yankee. Cidã 3171 a bordo 206, alternativa com fim. 4 horas e 5 de autonomia. Dois 06 a bordo, na 3171, táxi aprovado via parte principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 019, no ponto de espera quando pronto, chame torre 118 decimal 95, até 3171. Autorizado pátio Índia, ponto de espera 1895, tá 38, 3171, corrigido. November Yank, autorizado ingresso para a parte principal, portal 05. Na fina escuta constante, chame ao término Oscar November Yank. Muito bom dia, tá 3171, ponto de espera 1-0, pronto. 3171, bom dia, autorizado a linha decolapista no 0, vento 1-7-0 graus, 1-6. Autorizado a linha decolapista 1-0, tá 3171. Alfa Salvador, aqui é o Alfa, Romeu Janko. Liga número 5, levanta a frequência ao bonde 0. Obrigado, November Yankee, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, contato radar, saída da El, chegou para o nível 320. Da El, nível 320, tá 3171. Apresente voo em posição Ognave. Eu confirmei essa informação, foi para o TAN 3171. Sente com a informação, hotel. Ativo TAN 3171 na saída da EL. Voo em posição Ognave da presente. Direto Ognave, TAN 3171. Sete, bom dia, acione a identificação. Tá bom, desça para 4.000 pés com ajuste no 019. 135 na 7, desce para 4.000 pés, ajuste no 019 na 12. Confirma agora Recife, frequência 1251 e alternado 133.25. Então 31, 71, 251, 3325.